eu não posso dirigir. E agora aparece meu dedo enterrado no meu nariz. Maringuaça Rockcast, em sua edição número 9009. Eu sou o Leonardo D2. Eu sou Mike Patton. E aqui é o Mancha. Pessoal, primeiro recado pra galera aí. Primeiro podcast bombando. Estamos em sexto na categoria música. Em sexto? Em sexto. Cara, isso dá cadeia. Em sexto. Six. Eu queria fazer um pedido para os nossos ouvintes. Eu também. Porque eu acho que todos que escutaram o programa 8 votaram no Maringuaça. É. Né, na categoria música. Mas nós precisamos de novos ouvintes. E o que acontece? A gente não quer ter muito trabalho. A gente quer que você pague. Aliás, você escuta e não paga. É uma coisa de graça, eu né? Eu queria que pagasse pelo menos a cerveja Lógico, das gravações. Mas já que o pessoal não paga a cerveja que a gente toma enquanto grava, vocês poderiam pagar para o Maringuaça, nos trazendo novos ouvintes. Ou então, pelo menos, oferecendo suas casas para que a gente pudesse aparecer lá com toda a parafernália, gravando e já comprando a cerveja antes. Pensa bem, você vai ter a honra e o privilégio de ter sediado uma gravação do Maringuaça. Oh. Porque a casa do Mancho já não suporta mais o Maringuaça. É verdade. O Maringuaça está grande demais. Eu hoje tive um encontro constrangedor no elevador, quer dizer, nem tanto porque eu deixei ele subir em primeiro, né? Por motivos de intestinais, mas deixa pra lá. E é o tipo de coisa que, olha, minha mãe não me criou pra isso, né? Eu não gosto de fazer isso, mas, cara, eu sou um escravo dos desejos do meu intestino. Então fica aí o pedido, você que escuta o Maringuaça, apresente ele para um amigo, faça-o votar na gente no prêmio, podcast, e o mais importante, faça-o ouvir todos os Maringuaças a partir de agora. Não precisa ouvir os antigos, porque eu tava ouvindo os antigos e são tão fodas assim que nem o de hoje. É verdade, o de hoje, cara, tá incrível. Porque... detalhe, a gente já sabe disso porque a gente fez um ensaio antes, entendeu? Exato. Por motivos técnicos, estamos gravando novamente. É, mandar um abraço pro Bill Gates, que ajuda muito. Com... obrigado Gates, pelo Bill Windows Gates. Vista. E de presente para você neste Maringuaça, aí um pouco abaixo do tópico, antes do selo do prêmio podcast, há o link para você assistir o vídeo Manta, o bovino do asfalto. Como que é? Asphalt 2. O Manta, coitado, ele tentou zoar a gente lá escrevendo a frase no prêmio podcast, então a gente vai retribuir espalhando o vídeo dele se estribuchando no chão. Segundo o nosso amigo Senoa, né? Quem desconta nunca desconta menos. Quem né? desconta nunca desconta menos. Essa frase é muito boa, cara. Pois é. O blog Maringuaça agora com um logotipo bem legal para vocês e provavelmente temporário ou não. Power by Mancha. Exato. E agora temos players. Ou seja, você não precisa esperar meia hora para ouvir o Maringuaça Rockcast. Você pode apenas clicar no play. Play. Isso aí a gente contou com a ajuda do nosso amigo Fogueira. Play the Maringuaça now. Ele ajudou no código. O que mais que a gente tem para falar? Eu vou fazer um jabazinho. Faz. Prossiga, Rafão. A Sonic Flower Club... Peraí. Ok, Ale, eu quero uma também. Apresenta... Canastra, em seu retorno triunfante a Maringá. Dia 18 de outubro, sábado, no Tribus Bar. E ainda diretamente de Franca, São Paulo, Flag Pops, Surf Music Garage Rock para o seu contentamento. Promoção Camisa Florida ataca novamente. Quem for a La Canastra vai concorrer a um kit com camisetas, CDs, ingresso para a próxima Sonic Flower Club e muito mais. Mas tem algum DVD pornô nesse kit? Não, que eu saiba. Oficialmente, não. Faça parte da festa. Leve seu vinil preferido para tocar. É isso mesmo. Presença de um legítimo. Se alguém lembra disso? Tecnologia do século XX. Um toca-discos. Você leva o seu vinil... e se ele... é que você tem um vinil. Se é que você tem um. Pode ser dos seus pais também. Vai ser poucos. Apesar que nem tanto. Se eu tivesse, eu levaria o Killers. Escolha aquele bolachão classe A e de sua contribuição e dê sua contribuição, perdão. Opa. Pra noite ficar ainda melhor. Ingresso antecipado, R$10. Nos pontos de venda da loja Rua, Shopping Avenida Center, 3033-7007. Olha aí, peraí, tá aí, ó. Se você quiser passar um trote, ligue 3033-7007. E quando isso vai dar merda. Você é do açougue. Quando falarem alô, você diz: eu ouvi no Maringuaça. Você não vai ganhar nada com isso, mas nós vamos. A gente vamos. Vai rir pra caralho. É isso aí, pessoal. O CD chega de falsas promessas. Aliás, tem uma promoção. Promoção ingresso mais CD chega de olha falsas promessas por apenas R$15. Do Maringuaça ganhamos, né, membro? Eu vou tentar cavar pelo menos os três. Se você falar bom. Que escuta Maringuaça e chega lá pra comprar o convite, você não pagará nada nenhum menos extra. Do que isso. Você pagará mesmo tanto. Mas é, CD, com a vantagem de que você não vai pagar nada adicional. E com a vantagem que você vai dar uma propaganda pra gente. Falar, eu ouvi o Maringuaça e vim aqui comprar o ingresso. Exatamente. Ah, o nosso último programa repercutiu bem, cara. A galera tá colocando lá no nosso blog, lá na parte de comentários, preços de cerveja bem barato, uns bares bem legais, assim. Obrigado, Hugo. Obrigado também. Acho, não sei se foi um tal de Gustavo. Não sei se é o Gustavinho. Acho que não, cara. É um outro Gustavo. Certo. Eu não tinha visto isso ainda. Eu vi o comentário do Manta. Manta, perdão. Manta. Caramba, é sério? Então as pessoas levaram isso. Tem acho que 12 comentários lá. Eu acho que, olha, eu vou sugerir aqui, ao vivo, né? A pauta para um próximo programa, né? Por que devemos optar por bares de cerveja barata? Por quê? Porque o salário é baixo. Pois é. Opa. Pessoal, a gente tem que avisar também sobre um roubo. Infelizmente, num serviço de utilidade pública, a nossa Maringuaça, segunda casa foi roubada, né? Adentraram o Tribus Bar de quarta pra quinta, não sei que dia da semana foi, lá pro dia 10, 11, sei lá. Madrugada de 8 pra 9, eu acho. Quarta pra quinta. Foda-se quando você tá ouvindo esse podcast. Você baixou bem depois, o problema é seu. Trouxa. E levaram vários equipamentos. Sim. Potência, cabeçote de guitarra, cabeçote de baixo. Baixo inteiro também. Eu acho que até garrafas de bebida. Rosa. Ouvi dizer também. Bom, fica aí o recado. Se vocês souberem de alguma coisa, tentem entrar em contato com alguém, por favor. Não queremos só pedir nota. Se foda. Só pedir nota também. Os caras não têm nota, então pois eles vão se foder por aí. Essas pessoas não sabem, mas por trás de todos os problemas que elas podem arranjar com a lei dos homens, ainda existe uma lei maior. A lei universal, que prevê que um dia, num futuro relativamente assim, distante, logo, seus filhos vão chegar e falar: ai, papai, eu vou morar com o Carlão. Vou. Sim. Esse é um problema grave. Show do Strokes, Mancha. Foi bom. Muito bom. Agradeço aos que compareceram. Deu bastante gente, tá? Quem mais tocou lá com vocês? Cara, tocou Night Pandas. Night Pandas. A bandinha. Solvente. Bandinha? Não, é que... Foi só o jeito de falar, só. Ah, tá. Mas esses não são daqui, os solventes. São, acho que é Apucarana, Arapongas, alguma coisa por assim. Por aí, por perto. Rafão, churrasco de inauguração da casa do CDX. O churrasco de inauguração da casa do CDX contou com a presença de vários membros ilustres da comunidade maringaense. Numa tentativa de tornar tudo mais agradável e tudo mais próximo de todos os seus muito amigos, álcool. Eles juntaram a consciência, perdão, a tendência... A falta de consciência. Causada pelo excesso etílico, né? Exato. Nós pudemos inaugurar a geladeira com o dispenser de latas de cerveja. Muito prático. Né? Numa festa, que tende a ser uma novidade nos próximos anos, o churrasco de panela. O chá de panela é tradicional. Aliás, eu fui e eu vi o CDX de Baby Doll. Assim, Baby Doll vermelho. Tem fotos disponíveis. Tem fotos, olha só. Parece que vai aparecer ali logo abaixo do tópico do blog desse programa. Olha só, exatamente. Não, esse merece tá um tópico. Zoando que vai aparecer lá. Claro, merece que vai um tópico abaixo. Não, eu acho que é um tópico só para as fotos. Exato. Assim como a campanha Eu Salvei um Maverick. Gente, pra quem não sabe, o CDX, infelizmente... Quase conseguiu matar você, né? Quase me matou. Não, eu acho que ele vai ficar sentido se eu falar assim com ele. O CDX sofreu um acidente automobilístico. A sorte dele, minha e dos outros passageiros é que o carro não estava tão rápido, né? E ele perdeu o controle. Acredito, não sei. Eu não sei o que eu devo falar aqui. Certo, ele quis entrar no muro. Certo, não. Ele tava com o controle e falou: olha a árvore, bem. Ele tava com o controle, mas o controle abriu o portão, não a árvore. Jogo do Brasil rolando 4-0, hein? 4-0. E o que aconteceu? Destruiu uma veca. A partir... depois deste acidente, ele criou a campanha Eu Salvei o Maverick. Onde ele vende ou venderá. Acho que vende já, né? Já é presente? Já vi lá. Ele vende camisetas... Já estão disponíveis para Eu Salvei o Maverick por R$15. E o livro dele... Como que é o nome do livro? Videon Artes. Por R$10. Também, se você quiser contribuir apenas dando dinheiro e não ganha nada em troca, a escolha é sua, meu irmão. Ótimo. Você quer chegar lá, toma cincão, compre lá CDX uma agradece, porta Maverick. Né? É lógico. Vendo aquelas fotos daquele Maverick, pobre criança, nossa, amassado. Então. Eu só posso chegar à seguinte conclusão. Ah, ainda bem que eu não estava lá. Filha da puta. Eu estava. Não aconteceu nada com os ocupantes. Gente, quem quiser ver as fotos do Maverick destruído, infelizmente, né, o que é muito triste, eu olhei hoje, eu fiquei muito triste. Você tem o link aí do lado direito do nosso blog, o link do blog do CDX Mover, Matar e Destruir. Lá você entra no blog dele, lá tem várias fotos e toda a história. Não, entra no nosso, depois entra lógico, no dele. Não, lógico, maringuaca.blogspot.com. Exatamente, maringuaca. Guaca, guaca, guaca, guaca, guaca. Próximo assunto. Mais um gole, peraí. Próximo assunto. Quer fazer mais um jabá. Novo CD do AC/DC! Cara, isso é que é rock and roll, meu irmão. Isso que é rock and roll. Black Eyes. Esquece Death Magnetic. Não. Ouça Black Eyes. Cara, ouça Black Eyes. Metallica levou uma chinelada. Nossa, tão bonita. Sabe quando o molequinho apronta a arte, o pai só fala? Não, moleque. O nome é assim dele que você faz. Seguido do sobrenome. Tipo, Michel Versucci. Tipo, bem desse jeito, assim. Só veio, escuta o barulhinho da fivela abrindo, né? Já sabe que você vai levar lá na lombar. Nossa. Bem gostoso. Cara, é um tapa na orelha, velho. O novo CD do AC/DC é um tapa na orelha. Tá certo. Cara, faça o download, compre, sei lá, cara. É muito bom, cara. Faça o download. Aliás, deve estar tocando no fundo uma hora dessa, eu suponho. Se pá, mano. Se a gente quiser, mano, né? Se pá, você não bota uma fé que a música que abriu o programa é do AC/DC. Pois é. Pode ser. Pois é. Quem sabe? A gente vai discutir isso. Antecipando. Promoceta pra vocês, crianças. Estamos lançando agora. Nós estaremos lançando agora a promoção Pergunte ao Poldiano. É isso aí, pessoal. Fim de semana que vem, sábado, estarei em Foz do Iguaçu junto com minha amada Thaís e Bijora. Oh, minha amada. Minha amada. É, tá bom, né? Membra. Enganou ou bem membro, agora. Sei lá, da Pandora. E ela tocará junto com o Poldiano lá em Foz. E eu estou a costurar uma entrevista com o Sr. Paul. Então, queridos ouvintes, eu não quero elaborar pergunta nenhuma. Então, farei o seguinte. Você pergunta ao Poldiano. Mande suas questões para o e-mail podiano. E-mail. Não. Cara, você pode mandar por e-mail, por recado no Orkut, lá na comunidade. Procure, internet. É, gente, deixa no blog, nos coisa. Comentários. A pergunta que você quiser fazer pro Poldiano, eu a farei. Isso. A não ser que seja perguntas de conotações sexuais. Tipo, Poldiano, você quer comer o cara que tá perguntando agora pra você? Isso eu não farei. Essa é uma boa pergunta. Essa eu não farei. Então, gente, se você quer ouvir a voz do Poldiano no próximo Maringuaça, envie a sua pergunta. Exato. E outra, obrigado, ouvintes. Nós temos, sim, mais de 50 downloads do último programa, por isso estamos isso gravando mesmo. Este. Viu só, Leonardo? Olha, eu falei só, pra cara, você eu que me ia surpreendi. Funcionar. Você mesmo fez quanto? 18? Ah, eu fiz só 2. Eu fiz apenas um. Apenas um. Eu fiz só 2, mas é porque eu consigo mascarar, meu. Deixa pra lá, então. Bom, eu não baixei nenhum, então vou colocar lá só pra transformar uma boa ideia, né? Mais um recado? Nosso amigo Andy Iori vai trabalhar na parte de divulgação cultural do... Exato, do jornal local, o hebdomadário. Diário o do Diário norte. Do Norte do Paraná. Exato. Então, então se você quiser saber mais... Foto, calma aí. Temos duas pentelhas. Ah, essas meninas na gravação. Prestam. Cara, vamos colocar essas fotos no blog. Vai, você acha que não vai, não. A gente fica aqui gravando e essas meninas ficam tirando foto, parecendo duas emozinha. Mal sabem elas que o meu cartão de memória só tem 512 megas. Ele não chega nem a ter 1 giga, mas tudo bem, cabe um bocado de foto. Amanhã tá no Orkut, né? Eu e as miguxas. Ai, Maringuaça. O jogo continua 4-0. 15 minutos? Isso. Eu acho que tá na hora de soltar uma música. Rafão, é com você, meu amigo. E seguindo a tendência desse programa, vocês terão ainda algumas surpresas até o final. Vamos ouvir Cuckoo for Caca. The Faith No More. Oh, yes. Tem certeza disso? Agora, vai! Pessoal, eu esqueci de falar o seguinte, nosso quarto membro não está aqui hoje. É verdade, Renatão, numa está de suas ausências Londres. Famosas, né? Ele agora ele se evadiu para a pequena Londres e perdeu, mais uma vez, a gravação do Maringuaça Rockcast. Ao invés de Quarteto Fantástico, nós somos hoje o Triângulo das Bermudas. Power Trio, né? Power Trio, ou ainda o Galaxy Trio. Eu sou o Homem Meteoro. Não, ah, velho, eu sou, sei não, lá, não, não. Foda-se. Eu sou o homem vapor, Petro, que eu fiz no elevador. Você... Ah, que nojo, então, cara. Tem que ser a flutuadora, eu tô fora. Eu mancho. Quem tem cabelo comprido aqui não é eu não, cara. Rafão, você é profundo conhecedor da banda que fez uma música chamada Caralho Voador, poderia começar esse assunto? Para de ficar chacoalhando o microfone, alô, assim, eu sou idiota. Comece, Rafão, é com você. Tá bem, isso aqui é oficial, certo? Official. Do press release oficial. Após 15 longos e frutíferos anos, Faith No More decidiu acabar com a especulação a respeito de seu iminente término, terminando de vez. A decisão entre os membros é mútua e não haverá acusações nem culpados, a não ser o seguinte, para constar, Foi o Puff quem começou. Além disso, a separação permitirá que cada membro possa se dedicar a seus projetos individuais desimpedido. Por último, e mais importante, a banda gostaria de agradecer a todos aqueles fãs e associados que permaneceram conosco e apreciaram a banda durante sua história. Comentários do site oficial, perdão, do press release oficial lançado em abril de 1998, o adeus oficial de Faith No More. Infelizmente, cara, eu acho que um dia eles vão voltar. Não, eles não vão. Eles devem. Eles não vão. Velho, eu gostaria de comentar também. Acabou o jogo? A tradução. Não, ainda tá jogando. Que eu tradução livre, lógico, de acabou, Bill Gould. Acabou, eu acho. Acabou. Só baixista e um dos membros fundadores do Faith No More. Eu pessoalmente gostaria de agradecer a todos vocês, caras, que fizeram um tremendo, um trabalho fantástico em nos manter vivos e cresceram conosco através de nossas mudanças, mas especialmente em ajudar a fazer a nossa banda acessível às pessoas pela internet. Porque eu estou absolutamente convencido de que sem toda a sua ajuda nós teríamos sido ignorados. Abre aspas, abre parênteses, perdão. Especialmente nos Estados Unidos. Fecha parênteses. Cara, Cia, Bill. O Faith No More perdeu muito. Aliás, eu acho que o Faith No More saiu quando o Dean Martin já ficou descontente com o rumo da banda. Olha, entendeu? Eles têm um histórico de brigas. Cara, e falando um negócio pra você. O Dean Martin me inspira. Me inspira. Cara, é impressionante. O visual do cara é muito bruto, velho. Bem, você parece que com pariu, ele. Cara. Isso é uma coisa meio gay. Aqueles falar, anéis, cara, que ele usa de caveirinha no clipe. Puta, é muito massa, cara. É muito massa. Se você usasse um óculos de aro vermelho, você ia ficar parecido. É o parecido, óculos, cara, do Paulo Maluf escuro. Cara, é um puta guitarrista, cara. Meu, quem ali não é um puta alguma coisa, entendeu? Cara, essa é a questão. O Faith No More, pra mim, representou os anos 90. Enquanto todos estavam se embebedando no grunge, mais tarde eu aprendi a apreciar também. Cuidado que aqui tem um formato pelo grunge. Eu sei. Mais tarde eu aprendi a apreciar também. Agora, naquela época, o Faith No More, cara, eu lembro que em 92 eles lançaram um clipe que era a coisa mais linda. Lindo. Todo mundo fazendo o clipe mal focado e pessoas de camisa xadrez e não sei o que. Os caras todos floridos, né, cara? Puta, lançaram um clipe que é genial, chamado A Small Victory, que são imagens da Primeira Guerra Mundial, velho. E aquela tremenda música, cara. Essa música eu acho muito massa. Aos 19 anos de idade, tudo de bom era Faith No More. Pra mim, cara, o Mike Patton é o melhor vocalista do mundo. Ever. Pra sempre. Existem poucas pessoas nesse mundo que eu gostaria de parecer. De ter a voz ou ter o talento. Uma delas, claro, meu avô Manel. O outro, Jack Kirby, o criador do Capitão América. Boa. Cara, e com certeza, Mike Patton. Mike Patton é muito foda, cara. Que voz filha da puta, cara. É muito demais. E outra, o baixista do Faith No More era tudo também, cara. O cara é muito foda, cara. Não. O cara destrói, velho. É impressionante. A banda era ele, depois o vocalista e o resto. Mas olha só, cara. Os dois primeiros CDs do Faith No More não são com o Mike Patton. Não. São com outro cara que... Faith No More é o baixista, acabou. Então, mas os dois primeiros CDs são We Care A Lot e Introduce Yourself. Cara, Faith No More é igual Red Hot. É uma música muito foda, cara. Que depois que ela foi regravada pelo Mike Patton, ela só ficou melhor. Mas o original já é muito bom. Então, rumores dizem que o primeiro vocalista foi mandado embora por suas delimitações. Chuck Moseley. Deixa eu ver aqui o nome da criança. Pode falar, mancho. Não, agora que você já falou você por cima, eu quero mais que você se foda. Você ia falar do... vocês sabiam que até a Courtney Love já fez participação nos vocais do Faith No More? Deus me livre. Azar deles. Imagina, ainda bem que não pegaram ela pra fazer tudo logo, né, velho? Courtney Love tem uma coisa engraçada. Não sei se eu devo contar agora. Qualquer coisa, vocês não isolam isso aí, gravam num arquivo pra algum outro programa. A gente foi buzina em cima. Vocês sabiam coisa. Que a Courtney Love ela é considerada uma das groupies que mais deram certo? Quando eu uso o termo deram certo, eu não estou sendo aqui de modo algum, né? Enfim, ela, vamos dizer, acabou no lugar certo, entendeu? Pra alguém sem talento e que gosta de dar piti. Em detalhe, ganhou aquela fortuna toda. Agora, vocês sabiam que em 86, quando estavam filmando Sid e Nancy, a biografia de Sid Vicious, né? O nome do diretor é Alex Cox. Tem uma cena que eles estão tirando o corpo da Nancy do hotel onde ela foi encontrada morta e tem uma fã, uma groupie, né? Que ela se aproxima, assim, da maca e dos policiais e chorando. Era ela. Não, Sid não fez isso. Era ela. Ela participou de Sid Nancy. Eu tenho esse filme gravado há tantos anos, cara, e eu só fui saber disso muito tempo depois. Quer dizer, a guria sempre esteve ela por ali. Ela fez aquele também... Ela fez um filmaço com o Woody Harrelson, O Povo contra Larry Flint. O Povo contra Larry Flint. Filmaço. E fez filme um outro demais, filmaço é com o Jim Carrey, O Mundo Qual? De Andy. Ah, eu nunca assisti esse filme, cara. Veja, veja. É da fase... Fate No More? Voltando ao Fate No More. Tá, cê, olha como se deu a entrada do Mac Patton. Com a necessidade de um novo vocalista, a banda contou com a ajuda de Cliff Burton. Pra quem não conhece, Cliff Burton é o baixista do Metallica. Bass solo, take one. Take one. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Para selecionar alguém ao posto. E Mike Patton foi o primeiro nome em mente. Ele em pouco tempo se tornaria o líder e a figura mais emblemática do grupo. Lógico, o cara tinha carisma. Entendeu? Eu nunca vou me esquecer. Ainda as menininhas pagaram um pau, certeza. Aquele vídeo do Rock in Rio 2, 1991. Aquele verão horroroso, quando eu fiz 18 anos de idade. Ele tocando antes do Guns N' Roses, né? E todo mundo esperando o show do Guns N' Roses. E eu ali, curiosíssimo, falei, quem são esses caras, meu? E um som funkeado, assim, irado demais. Daqui a pouco o sujeito, ele se vira pro público. Não, eu não fui no show do Fate No More. Pra quem estiver pensando isso, eu assisti pela TV. É, bem lembrado, eu assisti pela TV. Ele fala assim: "The next song is dedicated to Pelé." A ovação, né, da galera. Ele, "Come on, everybody say Pelé." Aí ele chuta uma dessas bolas gigantes, dessas que circulam em shows de rock, né? E cara, foi exatamente naquela noite. Eu já tinha ouvido falar deles até então, mas naquela época não tinha internet, era mais complicado. Eu, em duas semanas, consegui comprar o disco deles. Oh. Na época era o The Real Thing, né? Que The é o que Real tem. É o primeiro com o Mike Patton. Ele entrou na banda uma semana antes de gravar o CD. Cara, esse disco, acho que foi um dos que eu mais ouvi na vida. Assim. Cara, é muito bom, cara. Vocês só vão falar Mike Patton agora. Não. Ah, o cara é foda pra caralho. Eu vou fazer o quê? Cara, Fate No More é só baixo. Você sabia que ele comia cocô? Ou ele come, sei lá. É, isso pra mim já não é nenhum sinônimo de... Não é nenhuma vantagem ou elogio, né? Eu mesmo já engoli muita merda. Ele é louco, cara. Ele é não louco. Literalmente. Ele é louco, velho. O cara come cocô. Eu já vi vídeo dele fazendo show, que ele tá cantando, ele dá uma parada, pega o microfone... Peida. Chega perto da bunda e... Solta aquele peido e volta a cantar. É verdade. Cara, eles hostilizavam demais a plateia, cara. Eles zoavam. Porra, a galera curtia pra caralho, velho. Sabia que eles faziam um cover de Our Pigs pra zoar? Pois é. Na verdade era uma brincadeira. E os caras acabaram ganhando respeito por isso. Tanto que se você ouvir o War Pigs no CD Live at Brixton Academy, você vê que ele, tipo, tem hora que ele não canta direito, ele fica zoando, zombando. Você entendeu? É verdade, ele faz isso. Ele faz. Mas, tipo, o tiro saiu pela culatra. Nesse caso. As pessoas levaram tão a sério. E era uma época que o Black Sabbath tava tão pra baixo. Tava, é verdade. Tão pra baixo. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Que os metaleiros começaram a considerar o Fate No More, cara. Não, tá escrito aqui, ó. Na época de Real Think, a banda incluiu no disco um cover de War Pigs, do Black Sabbath. Em um tempo onde a credibilidade artística do velho Sabbath era próxima a zero. Ou seja, fonte. É aquela época do Tyr, que a gente já falou no programa 7. Fonte, fala fonte aí. http://pt.com/wikipedia.org/wiki/fate_no_more. Então se você quiser ler tudo que eu li antes de gravar esse Maringuaça, por favor, acesse. É por isso que eu não vou falar nada, só vou deixar o link no post. É por isso que eu não vou falar nada. Lá vai o corneta. Ah, fala mais um pouquinho do Mike Patton, vai. Fala mais o quê? O que a gente vai falar agora, Rafão? A gente podia rolar uma música agora. Mas já? Ou duas. Ou três. You're ou não. Everything, that's why I cling. Cara, não you. Canta, velho. Para. Tá para, bom, já parei. Para. Vamos tocar Fate No More aí. Então vamos. Com vocês, Fate No More. Something to my Concho, vou pedir um negócio pra você. Peça. Pode, por favor, desligar essa TV, porque esse programa do Faustão é a ridículo. E você tá, fica olhando pra TV. Eu fico olhando porque ela tá de frente, cara. E porra, velho. Opa, peraí. Calma, tem o cabeção da Malhação, cara. Ah, velho, desliga isso aí, por favor, cara. É uma mulherada massa. Bye. Aí, boa. É, Rafão, você queria falar alguma coisa sobre o Renato? É verdade. Como é de praxe no Maringuassa Rockcast, o Renatão faltou. Rockcast. Né? Faltou. Voltando às origens, né? Faltando apenas um programa para atingirmos a espantosa marca de 10 programas. 10! Estação Primeira de Mangueira. 10! Nota 10! É. Renatão faltou hoje. Ele tá lá em Londrina fazendo, vai saber o quê, né? Por que, que as pessoas vão pra Londrina? Eu não sei. Né? O engraçado é o seguinte: eu ia falar alguma coisa, mas vou permanecer quieto. Sabe o que é engraçado? A gente manda e-mail falando, ó, tema tal, gravação dia tal, não sei o quê. Daí solta pra todos os participantes, todo mundo retorna. Renato? Ele não acho que ele não sabe o que é e-mail. Por que ele não responde os e-mails? Eu não sei, cara. Aí ele não responde. Aí chega meia hora antes de gravar, ele liga. Oi, e aí, vai rolar mesmo? Vai. Não, então eu já tô indo lá. Cara, é impressionante. Cara, assim como a Távola Redonda, eu gosto de pensar que nós temos também o nosso Cavaleiro Negro. O Renatão é o nosso Cavaleiro Negro. Espanador da Lua Negra. É, então é isso. Gravaram os dois primeiros CDs. O vocalista não prestava. Quem? A família Palin? Não, Faith No More. Ah, o Faith No More. Faith No More. Desculpe, Renatão. Tiraram o cara, colocaram só o... Eu acho que pegou isso, hein? Colocaram simplesmente... Foi buzina depois, olha lá. O Mac Patton. E a banda começou a funcionar. Lançaram The Real Thing, que é um puta CD. Que fez um sucesso do caralho, estourou no mundo, no Brasil também. Foi aí que eles vieram tocar no Rock in Rio 2, que você já citou. Incrível o Rock in Rio 2. Sabia que o Billy Idol tocou lá e foi legal? Duvido. Eu também. Então, aí os caras gravaram o Angel Dust. Angel Dust. CD este qual eu tenho em vinil e me orgulho muito disso, porque eu paguei acho com 5. É lindo, cara. É bonito ver aquele... Ganso, cisne. É um ganso. Eu acho que é um cisne. É um cisne branco. Um cisne não capa, seria tão lindo, gracioso. É muito bonito, cara. Aí, olha só, olha a grandeza de Angel Dust. Angel Dust rendeu mais uma turnê gigantesca pelo mundo todo. A turnê durou cerca de 2 anos, onde eles, além de promover concertos próprios, tocaram em festivais e abriram shows para o Metallica. É verdade. E para o Guns N' Roses, na mega turnê de Use Your Illusion. Essa turnê, inclusive, aqui, assuntos correlatos, né? Tem um vídeo do Metallica, seguindo a regra dos vídeos do Metallica, eles são excelentes. Foi lançado no início dos anos 90, chamado A Year and a Half in the Life of Metallica. Né? Um ano e meio na vida de Metallica. Oh, yes. E, entre outras coisas, né? Aquela coisa de câmera acompanhando o pessoal na turnê, não sei o que, na viagem, no ônibus, no hotel. É, tem uma parte em que os caras do Metallica ficam zoando a lista de exigências do Guns N' Roses. Mas isso não tem a ver com Faith No More, né? Porque, pelo visto, eles não têm o que dizer do Faith No More. Pra mim, não, pra não mim tem, quem cara. Devia estar de head, né? Que devia headline. Ser o headline dessa turnê é o Faith No More. Aliás, na época eu já pensava assim. Entendeu? O Faith No More conseguiu o respeito de todo mundo, cara. Essa é a verdade, cara. E os caras faziam um rap, né, cara? É funk metal. Poucas bandas antes disso, talvez o Suicidal Tendencies, só que com menos projeção, conseguiram algo assim. Aí o pessoal compara muito Faith No More com Red Hot, cara. Eu vejo... Eu acho o Faith No More infinitas vezes melhor que cara, Red eu gosto Hot. Muito de Red Hot Chili Peppers. Mas não Peppers. É a comparação da banda aí. Não é comparação do banda. Estilo, né? É do não. Estilo, porque era uma época é que... É o baixo. É que, na verdade, os dois baixistas é que levam a banda nas costas. Pois é. Pois só é. Isso. Exatamente. Essa é a questão. Aí, daí vem essa comparação. Ah, cara, mas o som é bem funkeado também. Mas a diferença é que o Faith No More fazia mais rap, né, cara? Entendeu? Eles tinham um quê de rap, assim, o Mac Patton... Principalmente The Real Thing, ele cantava mais rap e tal, assim. Isso acabou gerando aqui em minha mente a ideia para uma enquete na nossa... Acho que é mais fácil montar enquete na comunidade. Não, acho que no blog é mais fácil. Cara. O que você odeia mais, Red Hot Chili Peppers ou Faith No More? Boa pergunta. Olha só, tem um pedaço desse texto aqui gigante que eu não consigo achar agora. Óbvio. Que diz que o Faith No More foi um dos precursores do New Metal. Ou Nu Metal. Eu nem vou falar sobre isso porque eu faço parte de uma comunidade. Aliás, eu não. Relaxa. Ele caralho, entrou em discussão. Tem que colocar outra buzina mesmo? Vai. Ele entrou em discussão com membros da comunidade. ainda ouço Faith No More. Por causa dessa questão aí do New Metal, sabe? Eu não vou mais me posicionar a respeito disso. Cara, mas se você pensar bem, foi mesmo um precursor, assim. Eles, o Rage Against the Machine, principalmente. Os dois. É, são os dois, cara. Eu não consigo achar a parte do texto agora porque eu já bebi cerveja demais, cara. Bem, eu não concordo pra começo de conversa. Primeiro porque o metal não precisa de new. Entendeu? O metal, ele é eterno. Segundo, essas bandas dispensam todo tipo de rótulos. Então, os caras gravaram o Angel Dust. Angel Dust. Só que aí, cara... 1992. O Jim Martin começou a não ficar muito contente com a linha musical que a banda tava seguindo. E decidiu, infelizmente... Cara, dá vontade de chorar, cara, nessa hora. Ele decidiu deixar a banda. Deixar a banda. Aí virou bosta, né, cara? Porra, ser um guitarrista desse ia ficar foda. Aí o Mike Patton ainda chamou o cara do Mr. Bungle, que é a banda... Que originalmente da qual ele fazia parte. É. Pra, estranhíssima, diga-se de passagem. Pra tocar junto e tal. Aí eles lançaram mais um CD também, o Album of the Year. Isso faz o quê? Apenas 10 anos. Cara, faz tempo. 1998, eu estava em Florianópolis. Copa. Foi uma excelente época. Eu estava fora de Maringá. O que você fazia por lá? Eu estava estudando biblioteconomia, por incrível que pareça. Eu passei um ano na Ilha da Magia e quase não fui à praia. Que porra é essa, velho? Não é gravando aqui, as minhas só no celular jogando. Ah, não, é. Vamos comer a bateria do celular. O que você fazia lá mesmo? Desculpa. Um monte de vaca também. Deixa pra moleque, lá. Pelo amor de Deus. No final do século passado, eu ouvia muito Faith No More, entendeu? As pessoas já tinham desistido deles, mas eu... Persistia. Eu mantive, porque... Rafael, de onde você fez esse laço aí? Que laço? No tênis. Cara, isso aqui foi... Você baixou no Google, né? Não, 83 não. Tipos de cara, isso aqui, cadastro. Por incrível que pareça, é militar, cara. Meu avô me ensinou a fazer isso. Mas só que no All Star fica uma coisa assim tão emo, né? Bicha. Você tinha que ter visto com o cadarço vermelho. Emo igual bicha. Cara, eu não quero nem começar a visualizar isso em minha mente. Cara, é mais ou menos como tricotar, entendeu? Eu tô vendo. Puta, que viadagem, a zona que caralho, você fez aí. Mas funciona. Mas voltando ao assunto... Aí o Faith No More acabou. Aí acabou o programa? Não. Ô, louco. Aí os caras seguiram com os seus projetos... Você vai começar a falar do Metallica? Paralelos. Não, isso, cara. O Metallica. Não, não. Aí o Mike Patton criou o Fantomas. Eu acho que, na verdade, já tinha o Fantomas antes do Faith No More acabar, né? É, eu não tenho certeza. Acho que sim. Isso, mas... Cara, eu já baixei um CD do Fantomas. Eu também. Eu tenho medo. É esquisitíssimo. Eu tenho medo, cara. Você sabe que ainda tem um outro projeto. Eu não sei se é parte do Fantomas. Tem vários projetos. Projetos é o que ele fala. Ele e o baterista do Slayer. É o Fantomas. É Dave Lombardo, isso mesmo? Dave Lombardo. Fantomas. Grande Dave Lombardo. Puta baterista, cara. Cara, é tão estranho. Cara, uma vez eu vi... Fala, mancho. Não, eu ia perguntar se você é amigo dele, pelo jeito que você falou. Não, Dave Lombardo é parça, cara, ô louco, vai almoçar lá em casa domingo. A minha pergunta é, como assim ele ficou no Maltron ainda, correndo atrás de baterista, quando tinha o Dave Lombardo, cara? Era só ligar pro cara. Não, mas o cara já se ocupa demais com o Slayer, né? Não vamos sobrecarregar o cara. Foda. Tá certo. Aliás, falando nesse assunto do último programa Confissões, né? Eu já estou ensaiando com a minha banda nova e surpresas acontecerão! Preparem-se vocês, principalmente pros maringaenses, né? Maringuacenses. Se vocês achavam que Leonardo ia ficar afetado com o fim do Maltron... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Volta por cima. Sabe o que vem na minha cabeça? Oi. Aquela velha frase do nosso amigo Cenoura. Quem desconta, nunca desconta menos. Ai, cara. Ela vai vir. E foi assim que o Faith No More acabou. Acabou. Faith is no more. Faith is no more. Infelizmente, né, cara? Pois é. Acho que eles tinham muita, muitas coisas pra oferecer pra gente. Eu acho que de todas as bandas disfuncionais, entendeu? Elas seriam... Ah, perdão. Ela, né? Seria a banda que teria se encaixado... Como assim disfuncional? Pensa nisso. Uma banda que ninguém dá certo ali, entendeu? As pessoas discutem o tempo inteiro. Eles, nesse aspecto, eles eram como os Ramones. Só que com menos tempo. É, toda banda é assim. Ah, não sei, cara. Eu, não, o problema é que no Ramones um cara comeu meia do outro, né? É, pois é. Não, mas tipo, o tipo da treta é, tipo, varia de uma pra outra, mas é tipo é igual mãe, tá ligado? Só muda o endereço. É, entendeu? Sempre vai ter briga. Cara, eu assim, não cara, faço parte de bandas, mas eu tenho a impressão que o duelo de egos ali é... Você já tentou conviver mais de um ano com um cara que não seja seu pai? Dá treta, não tem jeito. Uma hora você vai xingar eu ele. Eu não conheço, não, na verdade, meu pai. Eu convivendo com a minha família já dá treta, então... Eu moro sozinho com a minha mãe e às vezes eu tenho vontade de brigar comigo. Não, o engraçado é que é igual o meu irmão mais novo, ele deve ouvir isso, o Zé. O Zé chega em casa, nossa, que massa, o Zé tá aí e tal, a gente passa 2 dias conversando, no terceiro dia a gente tá saindo na porrada. Ele pode até não ter reparado isso, Zé. Cara, mas vai, meu irmão é que eu menos brigo. Ah, vocês dormem junto, né, cara? No mesmo quarto. Você vê, né, cara? Isso lá é coisa que se diga, que coisa só horrível. Não dormimos abraçadinhos, cara. Porém é o mesmo quarto. Acabou a banda, acabou o programa, filho. Não, a gente tem muita coisa pra falar. Você vai ficar rolando, né? Não, vamos tocar agora. Mais música, vamos tocar um monte de música. Não, mas já tocar um monte de música e acabar o programa só? Ué, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Mancha. Ah, eu tenho. Não. Eu tenho. Gente, eu vou salientar aqui, façam perguntas para o Poldiano. Eu não quero ter trabalho. Eu não quero ter trabalho. Me entendam. Faça você a sua pergunta, é muito mais fácil. Eu também posso. Você pode? Claro que vamos pode. Deixar esse programa interativo. E né? O que você perguntará para o Poldiano, Rafão? Nossa senhora. Aguenta. Senta. Mas peraí, que lá vem. Viu? Eu quero ver o seguinte. Se não acontecer essa entrevista, você tá fudido. Só quem for pra fora é você. Simplesmente vou chegar aqui e falar assim: gente, eu não falei que ia acontecer, eu falei que provavelmente aconteceria. Não, é bom você agilizar, porque senão você tá fudido, meu irmão. Eu tenho meus contatos. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade de perguntar pra ele, porque eu gosto muito dos discos, dos primeiros discos do Iron Maiden. Na verdade, eu diria que eu prefiro até a fase Poldiano. Killers é muito foda. Mas eu não gosto de falar isso em voz alta ou em público, porque eu tenho medo de apanhar. Entendeu? Eu tenho enorme respeito pelo Bruce Dickinson, mas, cara, uma coisa que eu perguntaria pra Poldiano, assim, na lata, é... Vem cá. Tell me, foram motivos estritamente pessoais que levaram você a ser saído da banda? Ou você não concordou mesmo com o Steve Harris quando ele decidiu, não, agora vamos ser uma super banda? Fica aí a sua pergunta registrada e eu tentarei fazê-la a Mr. Paulo Baiano. Pessoal, vamos mandar os abraços então? Vamos. Eu gostaria de agradecer todo mundo que votou na gente no Prêmio Podcast Brasil 2008. E eu quero pedir para vocês que votaram, que apresente o programa para os seus amigos e façam-os votar. E é isso, beijo, crianças. É, eu vou continuamente mandar um beijinho pro meu pai, pra minha mãe, pro Tico. Pra Karen, que permanece. Dessa vez ela não foi comprar cerveja. Pro mas... Tico, pro meu tio Nelson. Não tem tio Nelson. Eu tenho o tio Nelson. Tio Nelson é do CQC, cara. Mandem spam, colhem o link do Maringaça no MSN. Isso, cara. Cara, meu, você obrigue tem, seus se amigos. Você tem um blog, um site, um Orkut, uma comunidade, qualquer coisa, põe lá o nosso www.maringuaca.blogspot.com. Pô, não custa nada. Nem um pouco. E um dia você pode ter o privilégio de ser convidado. Opa. E escute, além de baixar, é bom escutar. É sim, é bom escutar. Cara, no final das contas, a gente é engraçado. Até a gente ri das nossas próprias piadas. Ô, a gente, quer dizer, você a gente é todo louco, né? Eu não sei, mas eu rio. Eu dou risada pra caralho. Ô, a gente podia chamar o CDX pra compor a mesa no próximo programa. Uma vez que o Paulo Baiano supostamente foi entrevistado pelo Maringuaça. E ele, como um fã de Iron Maiden. Especialista, né? Ele tem um grau assim como tracker, especialista em Jornada nas Estrelas. Eu acho que o convidado deveria trazer a cerveja. O que tá acontecendo com o seu Não, lugar? Ela tá. É... Você tá desconcentrando lógica, eu aqui. É lógica. Questões de lógica. Então é isso. É isso. Rafão, você próximo um convidado, traga assim, a cerveja. Assim, é como sempre, eu mandarei um abraço para minha tia Neide. Já prometendo que vou fazer uma coletânea dos melhores maringuaças e dar de presente para minha tia Neide. É, que dia que você vai amarrar ela na cadeira ligada ao play no som? Coitado. 10 horas ouvindo Maringuaça. Eu tava pensando em fazer isso de uma outra maneira. Eu tava pensando em fazer assim. Eu ia levar um CD na casa dela, como ela me trata muito bem, obrigá-la a ouvir. Porque eu ia estar lá perto, né? Porque ela ficou sabendo, através de canais improváveis, ou seja, a filha dela, minha prima Bia. Aliás, eu queria mandar um beijo pra Bia também. Você que tá registrado, Bia. Faço parte de um programa, né? De um podcast. Bom. Faço parte. E que volta e meia eu cito o nome da tia Neide, né? Volta e meia, diga-se, todos os programas. Todos os sinais de programa. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. E a gente se vê por aí. Bye, bye. Vai finalizar com um porra de musiquinha do celular mesmo, filho. Vai finalizar com um Faith No More muito louco tocando aí no fundo. Eu sou pau no cu. Sempre foi. Always trying to be more pau no cu. Ah! Ahá! World stops turning. This is where the body's burning. No more war pigs have the power. The hand of God has struck the hour. The day of judgment, God is calling. On their knees, the war pigs crawling. For the sins, Satan laughing spreads his wings. Oh!